A todo momento provar que sou tranquilo. Não ando com um cano pra que tenham conhecidos alguns. Vários que vivem no submundo, tem tudo aguçado e estressado, fica mudo. Pentágono, pelo amor, vai chegar sua vez. Time do louco e poranga é com vocês. Sem treta, só dor e a madeira consumindo. No mundo a responsa vai dizer quem tá comigo. E fique chute pra jogar, quantas vezes levei pra bode. 500 conto no deles, meu irmão é pra quem pode. E carro com biates, o boy se acha grande. Olho no lance, grande. Sangue com barro, atrocidades não esquece. Eu ainda não tô preso, se ficar vai ser de rap. Eu tô por dentro, virado no... Eu já vivi do outro lado, eu tô ligado que eu reto. Jailson, Gilmar, Barrão, saudade senhor. Todo jogo maluco é só o começo. É o teste, é a febre, é a glória. Não se corromper pra nós já é vitória. É o teste, é a febre, é a glória. Procure ser feliz, pobreza não é derrota. É o teste. Enquanto Deus deixar, ele eu vou rimar ele até umas horas. More aonde for, vivo que viver, seja um homem e mantenha sua postura. Procurar emprego a pé por não ter o dinheiro da condição é foda. Vários vão pro saco, na bala não tem vago. O crioula aqui é doido e não aceita a mancada. O que penso, família, ainda nela acredito. Deus abençoe meus pais e fortifique meu espírito. Pior que um trator do Grajaú na missão. Vários manos representam relâmpago e trovão. Sem oportunidades, o negócio que mais cresce é vender uma paradinha ou então cantar o rap. Na correria milhão, no bolho eu também vou. Zona Sul, nossa quebrada, valorizo o clima. Em dia de Cosme e Damião, já que nos velhos. Eu também fui criança na rua, vou nascer no organizador. É simples, Deus não paga palcos lock. E o pó, azar, mel, demônio da flor. E dá um prato de comida descabelada. Realmente compreendi, sobreviver é só pros fortes. Da morte, não há como desviar. O tempo encurtou, então devo me expressar. Caneta e caderno, minhas armas de estrelinha. Arujá no bom quadrado, vai escrever. Nas antigas sem dinheiro, eu não podia possuir. E pra festa com os parceiros é calça jeans e mocassim. É o teste, é a febre, é a glória. Não se corromper pra nós já é vitória. É o teste, é a febre, é a glória. Procure ser feliz, pobreza não é derrota. É o teste. Enquanto Deus deixar, vou rimar até uma hora. More aonde for, vivo que viver, seja um homem e mantenha sua postura. Chegar, conquistar, respeito. Pra chegar, conquistar, respeito. Pra chegar, conquistar, respeito. Pra chegar, conquistar, respeito. Então eles querem que você desista. Hoje é mais se ver. Rap nacional, envolvidão até o pescoço. Se não fosse assim, eles querem que você desista. Rap nacional, que eu quero pra mim, eu quero pra você. Eu quero que você se erga, se não quer você. Porque eu não vou ficar parado esperando alguém me atropelar. Eu não vou ficar parado esperando alguém matar. A esperança que dá no meu coração, que me dá forças e eu não sigo em vão. Sempre tranquilão. É zona sul, zona oeste, zona norte, zona leste. É o centro, a maldade na cabeça, o dia inteiro. Os manos da correria que se envolve com o rap. Ele curte esse rap, resgatar. Quero rap. Apetite tem, apetite tem. E pra matar ou pra morrer, mas todo mundo quer viver. Eu sei que o rap faz muito mais que sua religião. Que o presídio, o cacete é de pão. Vejo uma criança dançando, o break é lindo. Vejo as mães alegres com seus filhos. As autoridades vão ficar de bobeira na pista. Não conseguem perceber que aqui é nós da fita. É muito mais que um cumprimento, é uma consideração. Vocês querem tirar sarro da autoestima dos irmãos, mas eu não vou deixar. Eu vim pra incomodar, vim pra cutucar, pra confundir, vou me expressar então. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. então eles querem que você desista. Rap nacional envolvidão até o pescoço, se não fosse assim. Então eles querem que você desista. Rap nacional envolvidão até o pescoço, se não fosse assim. Então, pra falar do que sinto, cantei, cantei, me expulse, até me emocionei. Pra falar do que sinto, cantei, cantei, me expulse, e até me emocionei. Ei, no hip hop não existe rei. E eu não fiz o rap, mas o rap foi que me fez. Eu tô falando daquele que até respiração sai rimando. Dá vontade de chorar, me emociono, não tem como. O desperdício de talento feito água que foge do cano. Quem fez o buraco eu não sei, mas o rap vai consertando. Se fosse pra dar as mãos, a cara tapa pela paz, vários lutando. Isso aqui é um bolo grande, fermento que vão jogando. Confeito sem sabor, tem rapper se equivocando. É num rosto, uma roupa, num glamour que não existe. O rap narra histórias por muitas vezes com final triste. Amor que a gente dá nunca recebe do mesmo duvide. Aqui já vi os manalinhos. Não tem como ser diferente, pai, porque arte é arte. Dor e alegria presente. O homem é um animal que está sempre em conflito com a mente. E pra quem é muito louco, até o adorno do sol surpreende. E pra falar do que sinto, cantei, me expulse. E até mesmo no microfone, um palco, momento de lucidez. Se Deus te deu um dom, meu irmão, não se cresce, cê tá devendo por três. Ai, então, pra falar do que sinto, cantei, me expulse. Então, pra falar do que sinto, cantei.